A partir de agora, você vai ouvir o CD que veio pra mudar os seus conceitos sobre rap nacional. Rap nacional. Rap nacional. MC que veio pra fazer a diferença, protestando a injustiça. Black man. Vai começar agora. Protestando a injustiça. Protestando a injustiça, black man. Eu chegado, bumbo e caixa, espancando tipo, fazendo arregaço. É desse jeito, é som de preto, som de pobre favelado. Agora é nós, sistema trema, que o som tá engatilhado. Preparado pra disparar, tá no seu ouvido. Protestando a injustiça contra os tal playboy político. Escuta, pense, raciocina, o Pampa deu seu recado agora, black man, toma fita. Tempo eu tô filmando os polícia, matando os políticos, roubando cadeia pros mano. Então chego trincando, mandando, rimando, e não vou parar. Protestando a injustiça, minha voz tá no ar, não é pra brincar, vou somar. Vou trazer horroria pra periferia, pra mente pensar. Meu povo tá cansado de tanto penar, são ligações corruptas, isso aí vai mudar. O que tu acredita? Black man, DJ Pampa, Eric L. Protestando a injustiça.